essa fominha, tão santa beleza, tão doce princesa, paixão de mulher, tão dona de mim, um pobre qualquer, quem faz conta do crime de ser o que é. Você passa, me encanta, o seu jeito de ser. Catador de papéis, caçador de sonhos e tanto desejo. Me perco em seus passos, me perco.